Não ligo se chover o ano inteiro, com dinheiro ou sem dinheiro, eu não deixo de te amar. Falls back to back, vivo a ficar bombata. Vamos ser flash, sentimento nas track. A cada hack, nós é o rap. Quem ouviu, sentiu, viu qual é da missão. Se entendeu o recado, é alma e coração. Que depende de nós e da nossa intenção. Quando houver sentimento, haverá emoção. É um furacão Catarina, destroçando na rima. De quem vem lá de baixo, pode tirar onda lá em cima. Fortifica as estruturas do cenário local. Honras ao sarau e ao municipal. Nosso time é pesadão, vem do começo ao fim. Escravizão derrubou as muralhas de Berlim. Traduz pra mandarim, que é pra ganhar o mundo. É rima de um eterno vagabundo. É rima de um eterno vagabundo. Rap nacional é coisa séria. E a periferia, J.O., ganhou ideia, identidade. Ganhou ideia, identidade. J.O., ganhou ideia. Rap nacional é coisa séria. E a periferia, J.O., ganhou ideia. Rap nacional é coisa séria. Rap nacional, J.O., ganhou ideia. Mistura de tempero, rap nacional 100% brasileiro. Captou, conectou, quantos versos elaborou. Se formou, criou raiz, se espalhou pelo país. Valores antigos, são lendas, são mitos. É o peso da história, merecemos a vitória. Fomos revolução de repente, no suor e só quente. Se não bastasse, fomos adiante. Somos rap com pegada de gigante. Rap nacional é coisa séria. E a periferia, J.O., ganhou ideia, identidade. Ganhou ideia, identidade. J.O., ganhou ideia. Rap nacional é coisa séria. E a periferia, J.O., ganhou ideia. Rap nacional é coisa séria. Rap nacional, J.O., ganhou ideia. Digo se chover.